Começa agora o programa Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos apresentando o programa Direito Digital aqui pela Rádio RH. O tema de hoje não podia ser mais moderno. É um tema controvertido, é um tema que afeta todas as pessoas, mesmo que elas não sejam ligadas ao direito. É o chamado cybercrime. É aquele crime cometido pelo computador, usando o computador como uma ferramenta. Cada vez mais nós vemos hoje em dia, nos jornais, na televisão, quadrilhas que são presas pela Polícia Federal, de jovens que reunidos subtraíram quantias de bancos. Nós vemos também ataques a grandes empresas feitas por hackers na Rússia. Então, são problemas atuais e problemas que precisam de uma análise. O problema do crime na internet é que ele não guarda uma origem de um local. Uma pessoa no Brasil pode invadir um computador nos Estados Unidos, ou vice-versa, e como resolver essas questões do ponto de vista do direito penal? Qual vai ser o país que vai punir essas pessoas? Qual vai ser o país que vai justamente processá-las? São questões que nós vamos enfrentar e questões que vamos ver como a jurisprudência e como os países do mundo estão enfrentando isso. O que se verifica modernamente é que o cybercrime não é mais uma brincadeira de criança. O cybercrime, ele é realizado hoje em dia por quadrilhas. Quadrilhas que têm uma verdadeira divisão de funções. Uma pessoa cuida especificamente de uma função e assim por diante, entre várias pessoas, uma cria o programa malicioso, outro cria o site falso, outra disponibiliza esse programa na internet. Então, há uma verdadeira especialização de funções. E essa especialização mostra o grau de organização e, principalmente, o grau de perigo que o crime digital provoca na sociedade. Essa preocupação com o cybercrime é tão grande que o próprio presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em maio de 2009, num discurso dele, ele procurou ressaltar e até, de certa forma, alertar a importância da cibersegurança no mundo. Ele procurou alertar a sociedade americana que o perigo de um ataque ciberterrorista é iminente, é possível causar grandes estragos e, por causa disso, ele criou um órgão justamente para tratar disso, dos ciberataques e dos cibercrimes. Inclusive, ele propôs que as questões envolvendo segurança na internet fossem ensinadas nos colégios e nas faculdades. E outro problema que mostra o potencial que o cybercrime provoca na sociedade é que o cybercrime ele não está restrito apenas aos nossos computadores, aos notebooks. O cybercrime ele ataca qualquer aparelho que tenha um dispositivo de computador. Os nossos telefones celulares, tão modernos e tão cheios de capacidade de programação, podem ser objetos. Existem vírus de computador que são enviados por SMS e que provocam danos no telefone das pessoas. O telefone ele pode ser hackeado, ele pode ser aberto e até as gravações, as ligações telefônicas que a pessoa fez podem ser escutadas. Veja a grande dificuldade que nós temos hoje em dia em relação a esses crimes. A principal característica desse cybercrime, como nós levantamos, foi essa transnacionalidade. É um crime que pode ser praticado utilizando-se vários países. No direito penal, nós temos no artigo 6º do Código Penal uma norma que trata da definição do local do crime. É a seguinte: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado, o chamado princípio da territorialidade. Significa o seguinte, que para efeitos do direito penal, o local do crime vai ser sempre onde partiu a ação, como aquele local de onde foi produzido o resultado. Um exemplo que aconteceu, e vamos dar essa análise penal dele. Um grupo de hackers da China invadiu computadores nos Estados Unidos e computadores do Brasil. Pela lei brasileira, se nós analisarmos, o crime, a ação, partiu da China. Mas o resultado atingiu os Estados Unidos e o Brasil. Mesmo o resultado tendo ocorrido no Brasil e a ação no exterior, o Brasil pode mover uma ação contra esses hackers, uma ação criminal contra esses hackers. Então a gente já verifica que o nosso Código Penal, mesmo surgindo em 1940, já trouxe uma ideia que permite resolver esse problema. É claro que essa ideia do artigo 6º é interessante que quando você começou a estudar, quando nós começamos a estudar o direito penal, não existia um exemplo para esse artigo. O exemplo que os doutrinadores davam era o seguinte: um brasileiro, uma pessoa, se encontrava com uma outra na fronteira do Brasil e da Argentina. O criminoso no Brasil, a vítima na Argentina. O brasileiro dá um tiro na fronteira do Brasil e a vítima, na Argentina, falece. Então, quer dizer, é um exemplo assim, quase que absurdo de correr na prática. É claro que, com isso, muita gente deixou de visitar a fronteira, né? Achou que ia ser assassinado. Mas, veja bem, pelo direito penal, ainda que o resultado tenha ocorrido no estrangeiro, ou, no caso, na Argentina, seria hipótese, então, do Brasil também julgá-lo. Esse exemplo acabou caindo em desuso. O grande exemplo para esse princípio já está justamente aí na questão dos crimes pela internet. E nós temos também outras controvérsias em relação ao lugar do crime, por exemplo, em relação aos crimes envolvendo a pedofilia. Qual vai ser o juiz competente para apreciar uma questão envolvendo crimes de pedofilia? Um exemplo, por exemplo, sendo até redundante, até você pode cortar depois, já. Um rapaz posta fotos na internet, ele está no Rio de Janeiro, posta fotos na internet de uma moça menor de idade nua. Só que o provedor onde ele hospedou a foto ficava em São Paulo. Qual vai ser o juízo competente? Veja que não é uma questão simples. Foi uma questão que precisou ser debatida no STJ. E se a questão chegou ao STJ, é porque passou por muita gente. Teve recurso para o tribunal local, muita gente entendia dos dois lados. E o entendimento que prevaleceu no STJ, inclusive é o entendimento majoritário, é que o juízo competente, quer dizer, o juiz que deveria apreciar essa ação, é o juiz de onde... no local de onde partiu essa publicação. Então, no caso do Rio de Janeiro. Se o rapaz publicou a foto no Rio de Janeiro, então o juízo competente será o juiz do Rio de Janeiro. Mas veja que o artigo 6º do Código Penal, que eu falei anteriormente, ele não resolve todas as situações. Um dos maiores problemas em relação ao compartilhamento de prova. Imagine, por exemplo... trazendo aquela ideia que nós falamos anteriormente, de um crime que ocorreu na China, que foi provocado na China, e a ação ocorreu no Brasil, o resultado ocorreu no Brasil. Veja o seguinte, veja que se por um lado vai ser fácil de saber que o Brasil pode propor essa ação, nós vamos ter uma dificuldade em relação à prova. É claro que pode ser realizada uma perícia técnica, uma perícia informática nos computadores de onde ocorreram esses problemas. Mas e se for preciso realizar uma perícia na China? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos verificar se o Brasil tem tratado, vamos fazer uma carta rogatória, ou seja, um pedido judicial para a justiça chinesa, isso demora, é uma burocracia que é importante, mas que vai dar margem para os criminosos desfigurarem a cena do crime. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aconteceu que em 2001, na cidade de Budapeste, foi feita a Convenção dos Cybercrimes, uma convenção reunindo vários países, em grande parte países da Europa, em que essa convenção ela procurou realizar ou procurou fazer um esforço de um trabalho conjunto entre as nações para o combate desses crimes. E uma das grandes questões que foram ventiladas foi justamente o compartilhamento da prova. Por exemplo, o crime ocorreu, o resultado foi no Brasil. A ação foi nos Estados Unidos. Bastaria, pela essa convenção, um pedido com pouca formalidade ou com menos formalidade ao juízo dos Estados Unidos para que fosse realizada ou que fosse remetida essa prova. É claro, eu vou deixar claro que o Brasil ele não foi signatário desse tratado, dessa convenção, porque o Brasil ele tem uma, digamos assim, uma filosofia de diplomacia de não aceitar tratados pelos quais ele não participou. Tratados e convenções pela qual ele não participou da discussão. Agora, uma outra questão que é importante. Quem é o criminoso digital? Quem é essa pessoa que utiliza o computador para a prática de atos dos mais diversos e até dos mais elaborados? Nós temos aquela visão romântica que o cracker, quer dizer, o conceito que se dá de cracker, não de hacker. O hacker seria aquela pessoa que é curiosa no computador. E o cracker é justamente o criminoso. O cracker, a gente tem aquela visão romântica dos filmes, que ele é um nerd, especialista em computadores, que não sai de casa, que ele é uma pessoa que não tem vida social. Olha, não é bem assim. Existem casos assim. Mas cada vez mais os crimes informáticos são realizados por pessoas até que não têm muito conhecimento informático. São pessoas que, por incrível que pareça, terceirizam funções. Tem um caso muito interessante, que até foi comentado pela doutora Ellen Sadenberg, da Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, que participou aqui no Grupo Probus do segundo Fórum de Mídia e Gestão. Ela deu um exemplo de um rapaz que ele terceirizava essas funções. Ele pegava o programa de computador criminoso de uma pessoa, contratava a hospedagem do site, era um site para simular um banco, um site de um banco. O incauto entrava lá, baixava um programa e esse programa, se instalado no computador, ele ficaria escutando e querendo furtar as informações da pessoa. Então, esse rapaz, meramente, ele terceirizou essas funções. Ele realmente não tinha assim, grande conhecimento. E é interessante também que quando a gente recebe esses e-mails, você está sendo traído, o seu banco quer se recadastrar, verifique a quantidade de erros de português gritantes que você verifica. Quiser com Z, nós fumo, a gente fomo. Então, é um negócio assim que você quase fica com pena do criminoso. Mas obrigatórios para quem quer entender o crime digital. É a arte de enganar e a arte de invadir. Ele efetivamente era uma pessoa muito inteligente e os golpes que ele passou eram golpes que mostravam um engenho e uma grande inteligência. Então, a gente verifica que se hoje em dia cada vez mais é fácil de praticar esse crime e nós temos criminosos dos menos elaborados, a tendência é o crescimento cada vez maior do crime digital no Brasil. E será que a nossa legislação, o nosso poder judiciário e a nossa polícia, eles podem acompanhar, ou então eles estão acompanhando isso? Agora, o que esses criminosos eles querem de nós? O que eles pretendem fazer com as nossas informações? Originalmente, a ideia de se propagar um programa de computador malicioso, um vírus de computador, era formatar o computador, era impedir que o usuário utilizasse, era mais um gracejo. Quando o crime organizado ele se tornou justamente uma empresa, a tendência agora é justamente tratar a vítima, o computador da vítima, para obter duas coisas. A primeira delas é furtar os seus dados pessoais. De que maneira? Citando novamente aquele exemplo, no link, baixou o programa e executou. Esse programa ele não vai estragar o seu computador. Esse programa ele vai ficar, de certa forma, escondido, esperando você entrar num site de banco. Ele sabe quando você vai entrar no site do banco, o banco tal, banco B, banco C. E quando você entrar, ele vai ficar atento para a sua senha e para o seu nome de usuário. Sabendo disso, ele vai repassar essas informações pela internet, sem que você saiba, para o criminoso. E o criminoso, de posse dessas informações, obviamente vai retirar o seu dinheiro. Ele vai querer também pegar os seus dados pessoais, RG, CPF, e justamente fazer novas fraudes, ou então criar novas identidades com o seu nome. Fazer compras em grandes lojas, e às vezes você nem sabe, o seu nome está no SPC, está no Serasa, por causa disso. Mas a grande tendência do momento, inclusive é de uma engenhosidade que causa espanto, é o seguinte: uma outra função e um outro objetivo dos crimes digitais é justamente utilizar o seu computador de casa como instrumento para a prática de outros crimes. Então você executa o programa e o programa, de repente, além de escutar os seus dados para enviar para o criminoso, ele deixa o seu computador como um zumbi. Ele deixa ele com as suas portas abertas, de forma que o criminoso ele pode controlar remotamente seu computador. Quantos computadores desses existem no mundo assim? Alguns milhões. Para os senhores terem ideia da situação, existem quadrilhas na Rússia, principalmente, que alugam computadores zumbi milhares. Então, imagine que o seu computador, da sua casa, do seu emprego, eles podem estar sendo utilizados, até alugados para um hacker russo, um cracker russo, sem que você saiba. E agora, quais são os crimes que o seu computador vai ser utilizado para a prática? O mais comum é o envio de spam. O spam, pela legislação brasileira, ainda não é crime, não há nenhuma previsão legal para isso. É até um tema que eu gostaria de apreciar num programa só para ele. Mas ele pode, os seus computadores, os computadores das pessoas capturadas, podem ser utilizados para o envio de spam. E o envio não de 20, 30 mil mensagens, mas de alguns 5 ou 6 bilhões de mensagens por dia. Veja a complicação. E o outro problema, e outra forma de ataque, é justamente os famosos ataques de negação de serviço. Foi um ataque que por exemplo, sofreu o Yahoo ano passado, ano retrasado. É o seguinte: pelo esse ataque de negação de serviço, os computadores invadidos, esses milhões, todos eles, ao mesmo tempo, eles procuram acessar um site determinado numa mesma hora. Eles procuram provocar um acesso de informação naquele site, através desses acessos. E esse excesso de acesso vai provocar justamente que o site saia do ar. É justamente derrubar o site. Isso é cada vez mais comum. E é fácil de fazer isso. Veja que, muitas vezes, com poucos cliques no mouse, ou até com algumas linhas de comando, é possível ordenar um ataque para derrubar um site. É uma coisa fácil. E cada vez mais os grandes sites das grandes empresas estão tomando medidas contra isso. Mas é um problema difícil de verificar. Como é que você vai chegar à verdadeira mente criminosa por trás disso? A vítima que teve seu computador invadido, ela não tem culpa, ela não sabe. É um caso justamente de autoria imediata. Alguém é utilizado para a prática de outra coisa. Do caso da conduta criminosa. E O que os crackers, esses criminosos, querem das empresas? É a mesma coisa? O primeiro problema é que toda empresa, em algum grau, tem uma informação sigilosa. Seja informações bancárias, informações tributárias, as suas próprias estratégias, os seus planos, os seus projetos, o seu know-how, o seu treinamento interno. São informações valiosíssimas. E essas informações, elas podem ser atacadas. Um caso que foi muito rumoroso e até foi recente foi o Google, que foi invadido por hackers chineses. E esses hackers teriam invadido algumas contas de e-mail, aparentemente para verificar se aquelas pessoas estariam contrárias ao regime local. Mas o grande rumor que está por trás disso, e nós não temos ainda uma certeza, porque o Google não se pronunciou com muita clareza sobre isso, é que parece que esses invasores chineses conseguiram obter dados estratégicos do Google. Principalmente aquela tecnologia que o Google tem, que é maravilhosa, que permite ordenar os sites na procura pela ordem de relevância. Essa tecnologia que define a relevância do Google, a chamada PageRank, é algo brilhante. E imagine se isso cai na mão de pessoas estranhas, ou então de um concorrente. Será que isso também não pode ocorrer com a sua empresa? E veja que, no Brasil, eu diria que essa situação ela chega a ser até... a segurança é até frágil. Por que eu digo isso? Porque as empresas... Em algum grau delas, você não precisa nem invadir. Basta você ligar para o setor e você dizer que trabalha lá e obter informação. Obviamente, eu não estou dizendo isso para incentivar práticas criminosas, mas eu já fiz, até a pedido de algumas empresas, um teste assim. Liguei para um setor estratégico, um setor comercial, me identifiquei com uma pessoa que trabalhava com eles. Olha, eu trabalho com fulano. A pessoa me deu com a maior simpatia todas as informações que eu queria. Eram informações estratégicas, sigilosas, e foi tão fácil que eu achei até que eu estava caindo num trote. E eu confirmei depois, eram informações verdadeiras e raras, importantes. Então veja que não precisa de grandes coisas brilhantes, de grandes estratégias brilhantes, para prejudicar a sua empresa. Basta uma ligação e palavras bonitas e um papo interessante. Um outro problema também que as empresas sofrem é justamente por elas sempre terem espaço para armazenamento nos seus sites. Esses espaços eles podem ser utilizados por piratas que hospedam filmes piratas, MP3... ou até mesmo esses criminosos virtuais. Eles querem hospedar um programa que causa danos. Então, eles invadem um site brasileiro e hospedam lá um arquivo. Eu, por exemplo, eu recebi um e-mail para me recadastrar em relação a um banco, tal, inclusive um banco que eu não sou correntista. Quando eu verifiquei o link do arquivo, era um arquivo que estava hospedado numa ONG brasileira. Eu até baixei o arquivo, mas eu não executei. Eu baixei o arquivo para verificar que aquele link estava realmente ativo. Mandei um e-mail para esse site, que foi vítima, e eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Você veja que chega a ser uma coisa assim tão tremendamente amadora, porque se você tem um site de uma empresa ou de uma ONG que não é muito acessado, e de repente você começa a ver um grande crescimento de acessos de um determinado arquivo, você vai verificar isso. Então veja que o administrador da rede ele também tem uma função de verificar qualquer anormalidade que ocorra na rede. Olha a importância de você ter sempre trabalhado de uma forma preventiva e fiscalizatória. Nós vamos agora para uns comerciais e depois do intervalo nós voltamos com mais polêmicas sobre os cybercrimes. Estamos apresentando Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Rádio RH, sua nova opção em rádio pela internet. grupo que agrega empresários com larga experiência na área de treinamento profissional e no campo de serviços de conveniência. A união destas competências teve como principal objetivo oferecer a empresas e profissionais de inúmeras especialidades completo suporte para a realização de eventos, palestras, treinamentos, conferências, seleções ou qualquer outra atividade para a qual seja necessário amplo espaço para a recepção de pessoas com todo conforto. Equipamentos multimídia, computadores com acesso à internet, serviços de alimentos e bebidas fazem do ProEduc o local ideal para o seu evento. Entre em contato conosco pelos telefones 3553-2443, 3553-2443 ou 2242-4618, 2242-4618. ProEduc, o espaço ideal para o seu evento. Rádio RH, conectando você com o mundo corporativo. Voltamos a apresentar Direito Digital com o Dr. Walter Capanema. Estamos voltando para o segundo bloco. Meu nome é Walter Capanema. Estamos aqui com o Direito Digital falando sobre os crimes da internet, os cybercrimes. No bloco anterior, a gente estava falando como o que o criminoso quer tirar das pessoas, nas empresas, do usuário, quais são seus objetivos. Há um interesse puramente, principalmente econômico. Mas veja que não basta ao usuário tomar atitudes como instalar antivírus, ser precavido com as suas amizades e proteções, firewall, se ele não tem uma postura na internet que seja ao menos discreta. Eu não vou falar em relação a moralidades ou controles de comportamento, mas veja o quanto as pessoas expõem dados pessoais ou dados da sua personalidade na internet. Então, como foi muito bem lembrado aqui conversando, veja, por exemplo, um perfil do Orkut, que é a nossa rede social brasileira por excelência. Veja o quanto as pessoas colocam nome completo, telefone, bairro, e-mail pessoal, preferências pessoais, sexuais, se vai viajar. Veja no Twitter, por exemplo. No Twitter, a pessoa diz, olha, vou viajar para os Estados Unidos. Então, isso é ótimo para uma pessoa que queira invadir a sua casa, furtá-la. Quer dizer, olha que mensagem maravilhosa você está dando. Ou até para ser sequestrado. Veja como as próprias pessoas elas dão margem para a prática desses crimes. Ou então até desprotegendo o seu celular, não tendo senha, uma senha forte. As pessoas colocam senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazem uma cruz no teclado numérico, ou então um quadrado no teclado numérico. Se você faz isso, por favor, mude a sua senha. Ou o caso clássico das senhas das secretárias eletrônicas. As secretárias eletrônicas estão caindo em desuso, aquelas secretárias de telefone mesmo fixo. Mas verifique que as senhas são sempre as mesmas e as pessoas não mudam. Então é muito fácil até escutar o telefone, as gravações telefônicas na casa de uma pessoa. O caso que é muito interessante e sobre essa falta de proteção diz respeito a uma celebridade americana. Essa celebridade, que é mais conhecida pelo que tem do que pelo que é, ela seria uma dita patricinha. Então essa patricinha tinha um celular de último tipo e esse celular de último tipo estava desprotegido. Uns crackers invadiram o celular dela, pegaram todas as mensagens de texto dela, pegaram a agenda da vida dela, pegaram fotos dela íntima, sem roupa, com uma outra mulher, olha só, e vazou para a internet. Veja que o ônus, o problema tão grande que foi causado com as pessoas. Especialmente porque o telefone celular, hoje em dia das pessoas, carrega a vida delas. O telefone celular não é só aquele aparelho para nos perturbar na hora do almoço. O telefone celular é aquele aparelho que a gente coloca a agenda, as fotos da família, pensamentos no bloco de notas. Então veja que o telefone celular tem um valor estratégico muito grande. E as pessoas não tomam cuidado com isso. Um exemplo que nós tivemos recente em relação à perda de telefone celular foi do protótipo do iPhone. A Apple é uma empresa de informática incrível e que trabalha com um regime de segurança quase que absoluto em relação aos seus aparelhos. Uma história que surge na internet foi que um dos engenheiros que estavam testando o iPhone da próxima geração esqueceu num bar. E ele estava meio embriagado. Uma pessoa achou e teria tentado vender para vários sites de tecnologia. Um site de tecnologia pagou, se não me engano, $5,000 e publicou esse aparelho. Desmontou o aparelho, botou foto. É claro que isso despertou a ira divina de Steve Jobs. Steve Jobs ele moveu mundos e fundos para tentar destruir esse site e a pessoa que descobriu. Mas veja que um simples esquecimento, eu quero crer que tenha sido esquecimento e não uma venda, de um produto de suma importância e estratégico, veja o grau de problema que gerou para a empresa. Então, é preciso que as empresas também tenham uma política de segurança até para lidar com seus funcionários. Quais são os dados que ele pode levar para casa? Quais são as informações que ele pode transitar? Algumas grandes empresas brasileiras, por exemplo, não permitem que os funcionários instalem programas, que os funcionários gravem arquivos em pendrives. As portas USB ficam basicamente desabilitadas. Justamente para evitar esse trânsito. Não é nem que seja desconfiança, mas para evitar esse trânsito. Para os senhores terem ideia, há um tempo atrás, foi esquecido ou foi perdido dados militares ingleses num pendrive. Uma pessoa esqueceu um pendrive com dados envolvendo pessoas aposentadas e servidores militares ingleses. Imagine a importância que esses dados têm. Foi perdido porque estava no pendrive. Então, o pendrive, embora seja um dispositivo interessante, importante, prático, ele pode dar margem para perder informações ou até para que elas sejam furtadas. Agora é interessante mostrar para os senhores quais são os principais crimes digitais que ocorrem principalmente no Brasil. O que a gente mais vê hoje em dia, principalmente nos juizados especiais, são os crimes contra a honra. É aquela comunidade, eu odeio fulano é um imbecil, fulano é um idiota. É aquela mensagem no Orkut dizendo que o fulano é um desqualificado. Essa conduta ela dá margem para dois efeitos. O primeiro deles é uma condenação criminal no juizado especial. E o segundo deles é uma condenação civil numa ação de compensação por danos morais. Nós basicamente temos três crimes contra a honra: calúnia, injúria e difamação. Calúnia é justamente atribuir a alguém a prática de um crime. Fulano roubou minha bicicleta. Injúria é atribuir a alguém uma qualidade negativa. Fulano é imbecil. E difamação é justamente atribuir a uma pessoa um fato desonroso. Fulano, quando dorme, faz xixi na cama. Por exemplo, são três condutas que justamente violam a honra da pessoa. E tem gradação penal diferente. Normalmente a calúnia, por ser mais grave, por imputar a pessoa um fato criminoso, a pena é maior. Então nós temos aí milhares de casos sobre isso. Pessoas que foram condenadas civilmente por ofensas no Orkut. Porque a pessoa acha que está em casa, acha que não vai ser descoberta. Olha, eu vou botar aqui, mesmo anonimamente, ninguém vai me descobrir. Ninguém vai descobrir que eu pratiquei isso daí, eu vou botar outro nome, vou criar um perfil fake. Eles acham que criando perfil fake vai esconder as informações e vai dar margem para esse sentimento de impunidade. Mas eu quero deixar claro que esse sentimento de anonimato na internet está cada vez menor. Porque quando você se conecta na internet, o seu computador ganha um número de identificação pelo qual permite que ele converse com outros computadores. É o chamado número IP. Então, o seu provedor, ele registra, ele sabe o usuário, sabe a hora que o usuário utilizou aquele determinado número IP. Basta que o Google diga o seguinte: olha, quem mandou aquela mensagem foi o número IP tal, a hora tal. O provedor, geralmente através de uma determinação judicial, ele informa isso. Então veja que é uma tática que pode ser descoberta facilmente. Você pode usar o nome que você quiser no Orkut. O anônimo vingador, eu sou anônimo. Você vai ser descoberto, meu amigo. Você precisa melhorar a sua prática, se quiser ser criminoso. E eu espero que você não consiga. O outro crime que é muito comum no Brasil é o furto mediante fraude. O furto mediante fraude foi aquele exemplo do e-mail você sendo traído. Porque o que acontece? Quando você clica no link e baixa executa o programa, e o programa escuta os seus dados, vai justamente permitir que, posteriormente, o criminoso furte dinheiro na sua conta. Veja que o que é condenado, o que é criminalizado, não é o roubo dos seus dados. Porque o roubo, entre aspas, dos seus dados, foi um meio utilizado para a prática do furto. Foi uma fraude que você sofreu, você foi enganado, você foi instigado a clicar naquele link, e aquele clique permitiu que seus dados fossem roubados, entre aspas, para que o crime de furto posteriormente fosse realizado. Na jurisprudência do STJ, do TJ aqui do Rio de Janeiro, nós temos muitos e muitos casos. Geralmente é tipificado no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. E nós temos principalmente quadrilhas. Tem um caso que foi veiculado no site da Polícia Federal, dizendo que foi preso uma quadrilha e o chefe da quadrilha era um rapaz de 19 anos. Eles tinham comprado computador, carro, eles tinham conseguido em pouco tempo uma fortuna tremenda. E essa operação da Polícia Federal foi brilhante, porque foi uma operação envolvendo vários estados. Eles prenderam muita gente. Então, quer dizer, a Polícia Federal, ela tem mostrado assim um trabalho muito produtivo e muito eficaz em relação aos crimes informáticos. Um outro caso, um outro crime que também ocorre no Brasil, principalmente em rede social, e é incitação de prática de crime. Essa incitação ao crime está previsto no artigo 286 do Código Penal. Eu peguei um exemplo da jurisprudência do TJRJ, que é o seguinte: é um rapaz que foi condenado porque ele criou duas comunidades no Orkut. Eu sei dirigir bêbado e sou menor, mas adoro dirigir. Veja que ele está justamente incitando, promovendo que outras pessoas pratiquem aquele crime. É claro que o fato dele ser menor não significa que ele vai ficar impune. Ele não vai ser condenado por crime. Ele vai ser condenado por um ato infracional. Inclusive, por esse ato infracional, ele pode até, digamos assim, entre aspas, ser preso, sofrer uma internação. No Orkut, nós temos muitas comunidades incentivando prática de crime, incentivando prática de uso de entorpecente, usar não sei o que lá é bom, vale a pena você usar. Então, pirataria é ótimo. Então, temos muitas comunidades. Se a gente for olhar, são pessoas que são facilmente rastreáveis e não sabem o risco que estão correndo. Outro crime que é importante diz respeito à pedofilia. A pedofilia, a gente costuma falar, ou as pessoas costumam falar, que a pedofilia é um crime. Não, a pedofilia é um comportamento anormal, é uma parafilia. É uma prática sexual errônea, abusiva e, de certa forma, diferente, para sermos assim, educados. Mas o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, de 90, ela originalmente não previa crimes envolvendo a pedofilia, envolvendo a prática ou a distribuição de conteúdo pornográfico envolvendo menores pela internet. A internet já está no Brasil aí há bastante tempo. Só eu mesmo já uso a internet há pelo menos uns 15 anos. Veja que nós só fomos ter uma lei que combatesse a pedofilia na internet através da Lei 11.829, de 2008. Essa lei, ela modificou o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e acrescentou mais alguns artigos. E passou a incluir a criminalização de condutas de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar atos, cenas, vídeos, fotos com conteúdo ou cenas de sexo explícito ou pornográfico. Veja que, para efeitos legais, não precisa que essa relação sexual ou essa cena sexual esteja efetivamente ocorrendo. Basta uma encenação. O conceito que o ECA traz de cena de sexo explícito envolve, inclusive, a simulação. Pode estar um rapaz simulando sexo com o menor. Essa conduta já é o suficiente para criminalizar e impor as pesadas penas do ECA. O grande problema é que, normalmente, os pedófilos na internet eles são muito precavidos. Existem aqueles pedófilos que agem em salas de chat. É muito comum salas de chat envolvendo menores, salas de chat de 10 a 15 anos, 10 a 13 anos, com pessoas, com pedófilos lá, só procurando, verificando quem eles podem assediar. Até enviando fotos de cenas de pedofilia para ver se a criança já sabe, se tem contato. Mas os pedófilos, os grandes pedófilos, eles trabalham em redes. Assim como nós conhecemos essas redes do tipo Kazaa, LimeWire, BitTorrent, existem redes criptografadas e redes com segurança em que os pedófilos trocam vídeos, trocam informações, trocam, trocam vídeos exibidos ao vivo. Tem um caso que foi noticiado num site de segurança que me chocou. O caso era o seguinte: era uma menina, ela conheceu um rapaz numa rede de relacionamento. Quando você conhece alguém pela rede de relacionamento, Orkut, Facebook, o segundo passo é começar a conversar com essa pessoa através de um programa tipo MSN, ICQ, para os mais antigos, de talk. Então, essa menina começou a conversar com esse rapaz, que se passava por uma pessoa da idade dela. Ela, sem avisar os pais, essa menina menor de idade, foi conhecer a casa do cara, a casa desse criminoso. O rapaz aprisionou a menina e colocou na internet, em tempo real, vídeos dela sendo torturada ao vivo e estuprada ao vivo pela internet. A sorte dela é que um desses amigos do rapaz acabou vendo na televisão que essa menina estava sendo procurada, que ela tinha sumido durante muitos dias. E, num grande assim, pesar de consciência, ele avisou para a polícia. E a menina, muitos dias depois, depois de sofrer assim, danos morais e psicológicos fortíssimos, ela conseguiu ser libertada. Mas havia grande risco dela ser assassinada. Ela ficou nua, suspensa, tomando choque, parece até que tomou mordida de cachorro. Veja como o jovem ele está cada vez mais passível de ser assediado pela internet. Então, foi preciso que surgisse esse crime para justamente combater esse tipo de gente. Um outro crime que é cada vez mais comum, e em algumas palestras eu vejo que quase que todo mundo confessa que pratica, é o crime da pirataria. Veja bem, faça uma análise na sua consciência, sabendo, inclusive, que ninguém vai condená-lo. Será que você não tem aí no seu computador um programinha pirata, um MP3zinho, um filminho que saiu recentemente em cartaz e você achou que valia a pena ver antes no cinema? E é claro que quando você conversa com as pessoas, elas sempre vão dar uma justificativa assim, até aparentemente inocente. Olha, eu baixei só para mim, não era para passar para ninguém, eu não sou criminoso. Eu baixei, mas eu não ia comprar mesmo, então eu não estou trazendo prejuízo para ninguém. Aquele filme é uma porcaria, eu estou baixando só para ver qual é, porque eu não vou no cinema mesmo. Então, até as dizem o seguinte, olha, o programa é tão caro que a única forma de usá-lo é pirateando. Então, é quase que uma legítima defesa, um estado de necessidade. Veja que são fundamentos muito engraçadinhos, muito bonitinhos, mas não cola. Os fins não justificam os meios, e vice-versa. Então veja que não é porque um disco do fulano de tal custa, um disco, aliás, um CD custa $20 ou R$20, que você se dá o direito de baixar o programa, baixar a música. Não é porque o restaurante, o almoço custa R$30 que você vai comer de graça. Não é porque o seu trabalho merecesse uma remuneração maior que você vai trabalhar de graça, que você vai ser escravo de alguém. O grande problema da pirataria é que é praticamente impossível dela ser condenada. É impossível de você pegar todo mundo. Então, a polícia, o judiciário têm procurado sempre os grandes peixes, as grandes empresas, fazerem as grandes apreensões, porque é difícil você pegar assim, um por um, todo mundo. Porque, se formos pensar, a pirataria é uma prática aceita pela sociedade. Uma coisa, se você disser num grupo de pessoas que gosta de roubar bancos, ou então você gosta de furtar produtos no supermercado, as pessoas vão te olhar de cara feia e até vão te censurar. Mas se você falar num grupo de amigos que você gosta de baixar um MP3zinho pirata, um disco assim que acabou de vazar na internet, as pessoas não vão te olhar com grau de censura. A pirataria hoje em dia, tanto de programa quanto de produto protegido por direito autoral, é aceitável. Mas essa aceitação social não dá direito ou não permite que esses crimes sejam revogados pela lei. Porque, basicamente, nós temos duas leis que estabelecem o regramento disso. Nós, em primeiro lugar, nós temos a pirataria do software. A pirataria do software ela é criminalizada no artigo 12 da Lei 9.609, de 98. Estabelece a detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Se o criminoso tiver intenção de lucro, a pena vai aumentar para reclusão de 1 a 4 anos e multa. Por outro lado, nós temos a pirataria de bens ou de produtos protegidos por direitos autorais. Livro, filme, música. Esse crime está previsto no artigo 184 do Código Penal. Ele estabelece a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Veja que a pena é bem inferior à pirataria do software. E, se o criminoso tiver intenção de lucro, a pena aumenta muito. Vai para reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, veja bem, o fato da sociedade permitir ou aceitar o crime de pirataria não revoga essa lei ou essas leis. Um caso que merece ser citado é o adultério. Adultério, desde a época do nosso Código Penal de 40, era considerado crime. Nosso Código Penal de 40, feito num regime e numa situação não muito democrática, em que a família era um bem maior, o adultério era crime. E isso não impediu a prática do adultério. Chegou-se a um ponto que o adultério, o adúltero não era preso. E até o adultério passou a ser, digamos assim, em determinado grau, até aceito pela sociedade. Mas em nenhum momento essa aceitação e essa, digamos assim, falta de prisão pelas autoridades revogou o crime. O crime só acabou quando teve uma lei, em 2008 ou 2009, que revogou esse crime. Então, uma conduta só deixa de ser crime através de uma lei. O apelo social, ou então a aceitação social, não dão margem para o crime. Para finalizar, eu gostaria, principalmente, de dar um conselho para aquelas pessoas que estão sendo vítimas de crimes da internet. Se você verificou que seu computador for vítima de um crime na internet, não altere nenhum dado. Se ele está ligado, deixe ele ligado. Não altere a situação. Não apague nada. Deixe a situação, deixe o momento, o local como ele está, para justamente facilitar uma perícia da delegacia. Vá imediatamente a uma delegacia, faça um registro de ocorrência, ou então, no caso de São Paulo, faça um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da sua casa, ou então do local onde ocorreu o crime. E no caso do Rio de Janeiro, vale a pena procurar a DRCI, a Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos. Ela fica na rua Clementino Fraga, número 77, e o telefone é 3399-3200. É uma delegacia muito atuante e que tem sido assim, uma de grande valia para nossos conhecimentos assim, de crimes informáticos. Em considerações finais, eu gostaria de pedir aos senhores que, antes de mais nada, tomem muito cuidado com o que faz na internet. Tome muito cuidado quais informações que os senhores estão passando na internet e sejam muito precavidos com seus dados. Os seus dados pessoais são valiosos. O seu computador é valioso. O seu computador, inclusive, ele pode ser utilizado como instrumento para a prática de crimes. Mas, embora a internet seja um lugar virtual de perigos, é um lugar em que pode ser muito produtivo. Utilize a internet para fazer contatos, para ter conhecimento, mas sem medo. Mas trabalhe sempre com a precaução. Essa é a minha mensagem do dia. Uma boa tarde para os senhores e muito obrigado. Você ouviu pela rádio RH Direito Digital com o Dr. Walter Capanema.